razão. E uma palavra tão simples, nem tanta equação, pode bem não ter limites. Todo homem nasce livre até adquirir a consciência. Aproxima-se da sociedade, distancia-se da essência. Entra no jogo complexo de relações de afeto. Aprende errado e o certo, e qual caminho mais correto. Movido por aspirações interiores e familiares, geradas no seio de grupos sem objetivos lineares. Pelo ego, pela classe, pelo estrato social, pela fatia na pirâmide, apenas fama virtual. Há sempre jogos de interesse, numa teia bem montada. Chamamos civilização, mas de cara mal lavada. Segregam-nos horizontes, cortam-nos as fontes, impingem debate com felicidade com os fontes. Confrontos ideológicos, é preciso estabelecê-los à escala do universo, com o objetivo que vivemos. Será que o corpo tem uma alma ou é alma que tem curso? Sei que vivo enquanto penso, e quando penso não estou morto. Se uma é refém do tempo, tem que ser só ser comum. Mas eu sou um homem livre, ou não sou homem nenhum. Será que o corpo tem uma alma ou é alma que tem curso? Sei que vivo enquanto penso, e quando penso não estou morto. Se uma é refém do tempo, tem que ser só ser comum. Mas eu sou um homem livre, ou não sou homem nenhum. Tudo na vida tem um preço, pois há sempre necessidade. Mas vejo tantos por interesse e pregnando a sociedade. Fútil consumista, inútil e capitalista. Explora até perder de vista os recursos, conquista a consciência. Só um homem detém, mas com horizontes viciados jamais faça virar refém. Educação que nos é dada, um manual de instruções para ingressar neste sistema que nos oprime depois. Eu quero estar bem longe, não foi isto que eu escolhi. Quero contemplar a natureza deste planeta onde nasci. Explorar vales e montanhas, cultivar o meu sustento. Poder respirar ar puro e brigar-me do relento. A vida é curta demais, não quero esbanjá-la em tarefas que não sejam essenciais. E depois ter que viver às pressas. Desenho infinitos raios a partir do mesmo centro. O que ponho ou deixo fora, só decido no momento. Será que o corpo tem uma alma ou é alma que tem curso? Sei que vivo enquanto penso, e quando penso não estou morto. Se uma é refém do tempo, tem que ser só ser comum. Mas eu sou um homem livre, ou não sou homem nenhum. Será que o corpo tem uma alma ou é alma que tem curso? Sei que vivo enquanto penso, e quando penso não estou morto. Se uma é refém do tempo, tem que ser só ser comum. Mas eu sou um homem livre, ou não sou homem nenhum. Quando um homem nasce é fraco e flexível. Quando um homem morre é duro e impassível. Quando uma árvore nasce é tenra e maleável. Torna-se rígida e inexorável, o seu fim é inevitável. A dureza e a força são atributos da morte. Delicadeza e fraqueza, a frescura do ser. A navalha e a foice são instrumentos de corte. Mas o ódio e a raiva é que faz o perdido acontecer. Enquanto que me esqueço, o medo eu desconheço. Encontro o endereço da esperança sem preço. Na pura inocência, tão livre como uma ave. Acordo neste sistema que é a nossa cara metade. Quer se queira ou não, mesmo seguindo o coração, há sempre mais em questão. É difícil a gestão, preciso encarar a vida tal e qual como ela é. Abrir roupa e comida e permaneço de pé. Permaneço de pé. Tem uma alma ou é alma que tem curso? Sei que vivo e quando penso não estou morto. Se uma é refém do tempo, tem que ser só ser comum. Mas eu sou um homem livre, ou não sou homem nenhum. Será que o corpo tem uma alma ou é alma que tem curso? Sei que vivo e quando penso não estou morto. Se uma é refém do tempo, tem que ser só ser comum. Mas eu sou um homem livre, ou não sou homem nenhum. É o de, dessa parcela que nos pertence, só nós temos consciência de que existimos, que não, só nós podemos transformar, e a nossa missão é de transformar o mundo com o nosso trabalho, com o nosso esforço, com o nosso sucesso, a grande visão, é essa a grande missão do homem, é o de facto transformar a terra no céu.